KYK310, 1560 kHz. A frequência dos grandes sucessos. Rádio Açoriana, sempre com você. Daqui a pouco, na Açoriana. Programa A Voz do Povo. Apresentação, Elmo Souza. Bem, gente amiga, agora 10 horas e 20 minutos, 10 e 20. Fique ligado, hein? Aqui é a Voz do Povo. E quero lembrar a você que dentro de alguns minutinhos vamos ter contato, linha direta, com o Hospital São José de Taquari. Sim, dentro de alguns instantes vamos ter a chamada do Hospital São José. Informações hospitalares na Voz do Povo. Para abertura de firmas, escrituração contábil e fiscal, declaração de imposto de renda para pessoa física e jurídica e atendimento em departamento pessoal, tudo é feito com perfeição e credibilidade em AJC Assistência Contábil. AJC Assistência Contábil, Rua 7 de Setembro, 2116, primeiro andar. Fone 653-4001. Aqui na Açoriana, Pedrinho Freitag está apresentando Cidade Aberta. Oferecimento Supermercado Sertaja. Sua vida sempre melhor.